cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então sejam bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje, uma vez mais, uma estreia. Mas é uma estreia de uma banda que já comemorou uma década, ou está a comemorar uma década. Ora, isto é suficiente para poder dizer que já era pecado que não estivessem na Boa Nova o Pedro e os Lobos. Não raras vezes foram aqui referenciados por outras bandas, normalmente quando falávamos com gente da Almada, da Margem Sul, e efetivamente é uma banda que já conhecem do espectro da música nossa, bem nacional. E um nome que também já é indissociável da música em português, nomeadamente o Pedro Galhós, de que já conhecemos bandas, nomeadamente dos Plástica, portanto que também foram aqui referenciados na Boa Nova. Mas bem, a verdade é que por via desta nossa existência e também naturalmente de um novo disco este que estava a ser apresentado ao vivo, já iremos falar nada mais ou menos que depois da tempestade, Pedro e os Lobos têm então de facto um novo registro. E hoje, então, de facto, permite-nos falar então com o Pedro Galhós, que, ainda que à distância do telefone, está aqui para falar desta sua banda. Portanto, Pedro, olha, de Almada para o mundo, mas hoje em dia aqui a falar para a Serra da Estrela, com alguma neve. Hoje, por acaso, não digo que não está tanto frio quanto isso, mas que, efetivamente, permite dar a conhecer a banda, junto à capital, aqui este povo mais beirão. Portanto, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova. Olá a todos, é um prazer, como é óbvio. Pedro, eu disse já há algum tempo que andávamos atrás de si. Portanto, hoje tornou-se, graças aos seus promotores, essa possibilidade. Hoje é o dia. Hoje é o dia, portanto. E claro que o mote é este depois da tempestade, mas uma vez que é a primeira vez, não podemos deixar de falar daquilo que tem sido Pedro e os Lobos. Sendo uma banda muito sui generis, em que a alcateia vai mudando bastante. Portanto, o Alfa é conhecido, Pedro Galhós, mas efetivamente a alcateia tem bastantes mudanças. E mudanças essas, curiosamente, muitas derivadas também à proximidade, à própria cidade de Almada, mas outros nomes, nomeadamente aqui o João Rui do Zagico Só, aqui de Coimbra, banda que já vai estar aqui connosco na Boa Nova, a própria fadista Aldina Duarte, não podia deixar de ser o Terminal Ribeiro do HF, o Carlos Nobre, enfim, mais sentidos da Weasel. Enfim, tudo isto é um condão imenso para que os Lobos sejam eles dos mais diferentes panoramas da música nacional. Pedro, é como um elemento agregador que melhor se gosta de ver neste Pedro e os Lobos? É assim, o projeto Pedro e os Lobos nasceu exatamente da necessidade de eu, enquanto compositor, e não cantor, não é? Nunca tive o objetivo de cantar. Uhum. Compus sempre canções para vozes que admiro, não é? Uns deles são amigos, outros tornaram-se amigos, e foi assim que os dois discos passados nasceram, não é? Foi com essa necessidade de arranjar vozes que eu admiro para dar corpo às músicas que eu ia compondo, não é? Neste novo disco, Depois da Tempestade, é um exercício completamente diferente. Voltamos a ter uma banda fixa, e ao virar de uma página e apontar para um futuro. Basicamente é o resumo da história. Muito bem. E a alcateia neste momento está mais ou menos definida. Ou seja, vê os próximos discos e os próximos concertos precisamente com esse conjunto bem definido. Já agora está na altura de apresentar então os Lobos que o acompanham. Sim, agora temos uma alcateia fixa, se é que podemos dizer. Uhum. Que é, portanto, eu, Pedro Galhós, tomo conta das guitarras. Depois temos na voz o Nelson Correia. Temos na bateria o Rui Freire, que é um músico já bastante conhecido. Sim, claro. De várias bandas também da Almada, não é? Sim, toca também com a Rita Red Shoes e com a Márcia. Exatamente. Portanto, é um baterista já bastante experiente, é um amigo já de há muitos anos, que se juntou aqui a esta alcateia. Uhum. E depois no baixo temos o João Monteiro também, e algumas vezes teremos um pianista também a tocar connosco, sempre que se justificar. Muito bem. Para além de Que será o Rui Almeida, que toca também com o João Pedro Paes, curiosamente. Portanto, há aqui um conjunto de... Sendo que, no caso do Rui Freire, falámos enfim, que entrevistámos há algum tempo atrás, na altura, por causa do Doutor Estranho Amor, portanto, outra banda aí. Ah, sim. E pronto, sabe que ele é beirão, portanto, tem raízes aqui na Beira. Portanto, sei perfeitamente. Portanto, e curiosamente, raízes aqui no nosso concelho. Portanto, estava mais que visto que estavam as estrelas alinhadas. Porque desta vez, este disco não passasse à margem da Boa Nova. A um palmo do chão, pausou respirar, suspende a vida, para poder escolher. quem está a ouvir e que vamos acompanhando com temas deste álbum. Álbum este que nos foi pré-anunciado ainda antes de termos legítimos possuidores do formato físico, com o Corro com o Vento, de que aliás há também, podem ver na nossa página, o próprio vídeo. Esta ideia de vídeo, que já não é novo no vosso caso, de Pedro dos Lobos, é com a noção perfeita de que as pessoas hoje em dia é nas redes sociais, realmente na componente de vídeo, normalmente de YouTube, que as pessoas descobrem aquilo que as bandas têm para mostrar. Essa é uma conversa bastante interessante. Assim, eu penso que sim, hoje em dia não podemos dissociar-nos da importância das redes sociais. No entanto, elas têm algo também que pode prejudicar. Se tem mais valias, também tem menos valias. Uhum. Ou seja, é mais fácil chegar a mais gente, sim, mas eu prefiro valorizar sempre as pessoas verdadeiras que nos abraçam, que vão aos concertos, que marcam presença nos eventos em que nós estamos. Porque, assim, hoje em dia as redes sociais, nós nunca sabemos, na realidade, medir quem está do lado de lá. Enquanto nos concertos, é realmente o sítio ideal, continua a ser o sítio e o local onde nós realmente medimos os nossos fãs e podemos comunicar com eles de uma forma mais direta. É um feedback muito mais rápido e mais genuíno. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Concertos, este disco está para ser mostrado já dia 8. Portanto, a quem nos ouvir a emissão esta quinta-feira, ainda vai a tempo de encontrar, sendo certo que dia 8, que é a nossa repetição, aos sábados, é nesse mesmo dia que está o concerto. Não quer dizer que, através da nossa audição online, não estejam precisamente a ouvir-nos pessoas que vão ver esse concerto. Mas, portanto, vão estar atentos. E o Pedro vai apresentar, dizer-nos onde é que, de facto, vão mostrar pela primeira vez este Depois da Tempestade. O concerto vai acontecer sábado, dia 8, no auditório Carlos Paredes, em Benfica. Portanto, é a primeira mostra deste disco. Claro que as pessoas já vão estando atentas àquilo conhecido, aliás poderão estar por via da nossa entrevista a conhecê-lo pela primeira vez, mas que expectativa cria a banda agora que tem um novo disco para mostrar e uma banda que se tornou mais coesa, quando digo mais coesa no sentido de ser uma banda residente? Hoje em dia eu penso que quem faz música com o coração, não é? Acho que não pode criar grande expectativa. Nós não temos o objetivo de ser um sucesso de mercado imediato. Nós estamos a contar uma história, vamos no terceiro disco e sabemos que temos vindo a crescer e que as pessoas têm-nos vindo a reconhecer. Portanto, a nossa ideia é usar concerto a concerto, passo a passo, para ir albergando na nossa base de fãs o maior número de amigos possível. Portanto, a expectativa é sempre uma expectativa um bocadinho baixa, mas com a certeza que estamos a trabalhar com a maior qualidade possível. Ou seja, já usamos aqui esta trilogia antes, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Exatamente, nós estamos a correr a maratona da música, basicamente. Vai para ti a última canção, mas esta noite ainda tem muito para dar. Eu aqui e tu na multidão, fecho os olhos e é contigo que vou estar. Esta noite, lá, lá, lá, lá. Esta noite, lá, lá, lá, lá. Esta noite vamos dançar ao luar. Esta noite vamos dançar ao luar. Esta noite vamos dormir ao luar. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Esta noite, lá, lá, lá, lá. Esta noite, lá, lá, lá, lá. Esta noite vamos dançar ao luar. Esta noite vamos dançar ao luar. Esta noite vamos dançar ao luar. Esta noite vamos dormir ao luar. Claro que o lançamento de um disco é sempre motivo de celebração. Isso, podemos ter várias opiniões agora quanto a isso. Enfim, é algo que não pode deixar as pessoas indiferentes. Seja quem o faz, seja quem vai à procura dele para o ouvir ou para o ter, digamos assim. Enquanto músico, e também já encontrou vicissitudes todas do tema que os discos de facto vendiam, hoje não se vendem, não são os seus, não se vendem, já se sabe. Mas, de facto, a ideia é que quem faz um disco gosta de quem venha ouvi-lo fio a pavio. Gosto de um tema, gosto de todos, gosto de nenhum, enfim, mas que ouça, não é? O que é que hoje falta uma banda, ainda como voz, portanto, o nome que já não passa despercebido, mas o que é que falta para chegar, de facto, às pessoas e esperar delas alguma atenção? Eu penso que o grande truque é, um deles é não desistir, O outro é, como eu tinha dito há pouco, não criar altas expectativas, mas ter a certeza que está a trabalhar com qualidade. Os concertos, e falando dos discos, que dos discos não se vendem, é assim, os discos, a experiência que eu tenho é, os discos não se vendem nas lojas de discos. Ah, sim, mas claro. Eu vejo nos nossos concertos, vejo nos nossos concertos, cada vez que tocamos e que as pessoas gostam dos concertos, muitas vezes é aí que se vendem os discos, porque as pessoas depois querem tirar a fotografia, querem dar o abraço e querem prolongar o concerto para a sua casa. Essa é a forma de se vender discos hoje em dia. E para aquelas pessoas que eventualmente descubram Pedro e os Lobos com este Depois da Tempestade, que fiquem curiosos e vão à procura do disco de 2011, Pedro e os Lobos, o próprio EP, O Mundo Quase Perfeito, ou Este Chão que Pisamos, já de 2016, uhum, e que vão à procura nas lojas e não encontram. Eu penso que os dois EPs, O Mundo Quase Perfeito e Este Chão que Pisamos, podem encontrar nas FNACs. No entanto, há sempre aqui várias hipóteses. Quem quiser ouvir online, há o Spotify, não é? Uhum. E as outras formas de streaming. Os discos de Pedro e os Lobos estão disponíveis em todas as plataformas, mas se alguém quiser o disco, qualquer disco que seja, fisicamente, e não encontra nas lojas, poderá contactar-nos através do nosso Facebook ou do Instagram, e eu terei todo o prazer em enviar o disco, seja qual for, assinado. Amigos não troco por diamantes, nem vendo sonhos às amantes, mas já voei e rastejei entre juncos e ouro às portas do céu. Como falámos, foi nos pré-anunciado com um vídeo, e que, de algum modo, no momento em que este vídeo vai sendo mostrado, surgem até por nossos ouvintes, que já o fizeram aqui fazer chegar, começámos aqui a divulgar sobre, na semana passada, sobre que iríamos ter, de facto, este destaque, fizeram-nos chegar o seguinte lamento, de que é pena que o trabalho visual que é criado com as bandas, que naturalmente não é gratuito, portanto tem os seus custos, depois em espaço aberto, em TV, não há. Ora bem, e lá voltamos ao mesmo, parece que temos de facto youtubar as coisas, se não forem youtubadas, parece que não foram feitas. Enquanto banda, como é que, enfim, reagem quando são os próprios ouvintes ou as pessoas que vão ver que lamentam que não haja espaço hoje em dia em TV para mostrar a música? Bom, enfim, eu penso que é um sinal dos tempos. A televisão mudou, a televisão está a mudar, não é? A forma como nós víamos a televisão há uns anos é completamente diferente daquela que vimos agora. Sim, claro. Agora, a televisão será cada vez mais um agregador de conteúdos do que produtores de programas, não é? E tendo isso em conta, há uma televisão realmente que devia ter essa responsabilidade, que é a RTP. Claro, e aconteceu isso porque comigo. É aquela para que todos nós pagamos os impostos, não é? As outras, na minha opinião, são livres de fazerem o que quiserem, porque regem-se por orçamentos privados, e os privados alocam a verba conforme desejam. Como entenderem, claro. Mas a RTP, na minha opinião, deveria ter sim uma responsabilidade número um de mostrar mais música portuguesa, se é que mostra alguma. Eu penso que não há nenhum programa de música sim, atualmente. Temos hoje em dia uma possibilidade de ver alguns concertos que vão, mas a altas horas, portanto, como diz alguém, televisão para padeiros, portanto, sim, são coisas residuais. Exatamente. São coisas residuais só para fugir às responsabilidades e para marcar realmente uma posição a dizer fazemos alguma coisa. Uhum. Basicamente é uma questão política e não uma questão de política cultural ou musical. Isso pode, não existe, não é? Exato. Isso pode, de algum modo, enviesar a vontade que uma banda possa ter, como vocês, por exemplo, gravar em vídeo o concerto agora deste dia 8, mas estamos a falar sobre ele, até para mais tarde ser mostrado. Já nem digo criar um DVD, porque, enfim, também tem os seus custos, mas criar a imagem para que as pessoas associem aquilo que é o concerto de Pedro e os Lobos, e que fazer esse investimento de algum modo passa-vos à margem, porque entendem que depois não vai ser visto. É assim, nós temos um objetivo, muito em breve, que é filmar algumas sessões em estúdio. Uhum. Ou seja, fazer um live recording em estúdio, exatamente para que o nosso público, mais do que chegar aos videoclipes, possa chegar mais perto da banda, vê lá. Uhum. Tocar. E aí nós temos o nosso canal YouTube, que já vai tendo bastante subscritores. Exato. O canal está muito bem organizado, portanto, se quiserem procurar o nosso canal de Pedro e os Lobos no YouTube, ele está bem visível para toda a gente. E sabemos que é por aí o caminho, que é promovermos cada vez mais o nosso canal e comunicarmos cada vez mais perto com as pessoas que vão gostando de nós. Ficaram cinzas dos dias dourados, ficaram traços escritos na pele, ficou o silêncio que se eternizou num raio de esperança que a sorte amarrou. Ficou para trás. já falámos aqui da maneira como chegam ao vosso público, mas temos que recuar um pouco. E recuar no sentido de à fase da criação. E a despesa da criação passa muito pelo Pedro Galhós. Para si, criar, enfim, verter aquilo que depois vai acontecer em disco, é muito de transpiração ou mais de inspiração? E isto acontece a miúde ou tem que se concentrar naquilo que está a fazer em termos criativos? Não existe uma fórmula única. Ou seja, há alturas em que tenho que parar para ter saudades da guitarra, uhum, para voltar a compor. E normalmente é quando surgem as saudades da guitarra que componho mais. Porque normalmente quando há alturas de ensaios, quando há alturas de preparação de concertos, normalmente não é a altura ideal para compor. Mas o exercício que eu faço muitas vezes é, por vezes, distanciar-me da guitarra, ter saudades dela e depois esperar que ela venha até mim, e aí é normalmente a altura em que eu componho as canções que eu próprio, uhum, mais gosto. Muito bem. E, enfim, ao longo de 10 anos há de haver muita coisa que fica na gaveta. Este, depois de Tempestade, é parte disso, aquilo que vai recuperando, que vai fazendo ao longo do tempo, ou há um momento em que, de facto, se centra para criar um disco? Não, este disco é realmente um disco diferente. Este disco é um disco um bocadinho conceptual e este, se quisermos assumir, é o disco em que eu, se calhar, me sentei para compor este disco. Uhum. Sim. Porque os outros discos anteriores, os dois anteriores, são dois EPs que fecham um capítulo, não é? Exato. E eu, como sabia que estava a fechar um capítulo, que era o capítulo de convidar pessoas para cantar as minhas músicas, outros artistas, e como este é um disco de banda, com um único cantor, não é? Quis realmente concentrar-me e focar-me na composição deste disco e torná-lo especial. Se o inverno durar, haja um fogo em mim, haja um rio em ti, pra gente beber. Se o inverno durar, há histórias para contar, vinho bom para dois e um cobertor. Se o inverno durar, se o inverno ficar. Se o inverno durar, Se o inverno durar, haverá depois. Haverá depois o caminho dos dois. Se o inverno durar, haverá depois. Haverá depois, caminhamos a dois. Bem, Pedro, sabe que eu não pré-anunciei, porque, enfim, gosto de fazer assim, mas para quem estreia aqui na Boa Nova, como é o seu caso, há três desafios para ultrapassar. Peço-lhe que tenha paciência para eles. Parte do princípio que está disponível. Então, os desafios também são coisas simples. Não sei se conhece a cidade, já esteve aqui em Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital não conheço. Não conheço, não pronto. Conheço. Então tem que um dia destes vir com o Rui Freire, portanto, vem aqui, Oliveira do Hospital. Mas imagine-se aqui em Oliveira e vai confiar em mim quando vou dizer que temos aqui um bom anfiteatro natural, um bom palco, e que imagina-se nesse palco e vem fazer um concerto de Pedro e os Lobos, mas que, generosos como são aqui os Beirões, lhe dizem, traga consigo também dois autores ou duas bandas nacionais. Quem é que iria convidar para trazer a Oliveira do Hospital? Uma boa pergunta. Então espero para os seguintes. Então, é assim, posso dizer... Faça, à vontade. É assim, olha, uma das pessoas que eu levaria seguramente, porque é uma artista que eu muito admiro, porque trabalho com ela, e ela cantou uma das músicas também no meu disco anterior, seria a Viviane. Muito bem. Viviane, de, ex entre aspas, não é? Ex entre aspas, exatamente. E com os álbuns a solo já todos destacámos aqui na Boa Nova. Portanto, é uma cantora bem conhecida de nós, a Algarvia Viviane. A Viviane seria uma delas. Outra pessoa que eu gostaria de levar poderiam ser os Mão Morta. Muito bem, também já cantou consigo, o Adolfo Churi Canibal. O Adolfo, sim. E os Mão Morta estão a promover um disco novo. Portanto, imaginemos uma espécie de festival com Viviane, Pedro e os Lobos e Mão Morta. Acho que tínhamos uma tarde ou uma noite, como quisermos, de grande diversão. Será muito interessante. Um homem da Margem Sul, um Algarvia e um Bracarense. Portanto, estava o país quase representado. Segundo desafio é este. Vem alguém da cena internacional, um cantor ou uma banda, e chegando a Portugal diz: eu não preciso de ter na minha companhia ou abrir o meu concerto Pedro e os Lobos. Pois bem, de onde gostaria que viesse esse convite? Nick Cave and the Bad Seeds. Muito bem, and the Bad Seeds. Está feito aqui o convite, bem escolhido, parece. He knelt above me with a rock in his face. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a Ethan Deck kissed her goodbye, said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the Wild Rose. Agora, o terceiro desafio. Imagine que há um disco de tributo a fazer sobre um autor ou uma banda nacional e que pedem a Pedro e os Lobos que façam uma versão, uma cover de um tema para entregar o tal disco de tributo. Pergunto, quem gostaria de homenagear e que tema que escolheriam para fazer? Olha, eu sobre esse assunto tenho uma ideia um bocadinho diferente. Mas posso destapar aqui, eu gostaria mais do que homenagear a pessoa A ou a pessoa B. Eu acho que, tendo em conta os tempos que estamos a viver, os tempos de mudança que estamos a viver em Portugal, eu preferia mais homenagear um pouco da história recente. E penso que há uma necessidade de alguém voltar a cantar canções de Abril. Há uma grande necessidade de voltar a valorizar a liberdade e há uma grande necessidade de voltar a mostrar valores nobres aos jovens de Portugal. Portanto, eu penso que mais do que homenagear o autor A ou o autor B, seria mais de prestar o tributo a todas as pessoas que lutaram pela liberdade e eu próprio poderia liderar. E estou a começar a trabalhar nisso, estou aqui a destapar bem. O véu. Muito bem, muito num bem. Num disco que poderá ir por esse caminho. Muito bem. E há já algum tema que para si seria indissociável de estar nesse trabalho? Muitos dos poemas de José Carlos Ori dos Santos. É impossível o facto de passar ao lado, claro. Muito bem, muito bem. Não quero dizer mais, porque se calhar já estaria a dizer mais do que quero neste momento. Muito bem. Ia mais à frente do que eu que devo. Bom, mas estaremos atentos. E claro que na Bruna Nova também não passará à margem assim que veja a luz do dia. E esperemos bem que sim, que o venha, porque concordo consigo. Efetivamente, nunca será demais enaltecer aquilo que foi necessário para que hoje em dia possamos desfrutar da liberdade e infelizmente tratamos-la tão mal. Tão pouco sabemos usá-la em alguns casos, mas enfim, é isso, seriam contos para outro rosário e para falarmos. Ora, estamos a falar com Pedro Galhós, o representante de Pedro e os Lobos. Tem aqui um magnífico novo trabalho, Depois da Tempestade, que recomendamos e que vai mostrar em concertos. Do que vimos, ainda não há nenhum concerto aqui marcado para a zona de Coimbra ou de Viseu. Portanto, mas iremos naturalmente estar atentos. Vai haver, fiquem atentos, porque nós vamos estar na zona de Viseu. E posso já dizer a data, ainda não posso dizer o local, mas posso dizer a data, que será dia 18 de Abril. 18 de Abril, onde está, já sabe. Pois vamos estar na zona de Viseu. Muito bem, muito bem. Portanto, será o mais perto de nós que podemos estar atentos para Pedro Lobos mostrar este disco. As mãos que erguem sonhos não estão caídas no chão, são de barro fosco, são sangue e paixão. As minhas mãos, nas tuas mãos, as nossas mãos. As mãos que erguem sonhos não aceitam anéis, são a alma do povo, gente na multidão. As minhas mãos, as tuas mãos, as nossas mãos. Minhas mãos, as tuas mãos, as nossas mãos. que erguem sonhos não estão caídas no chão. As mãos que erguem sonhos não estão caídas no chão. As minhas mãos, as tuas mãos, as nossas mãos. As minhas mãos, as tuas mãos, as nossas mãos. As minhas mãos, as tuas mãos, as nossas mãos. As nossas mãos, as nossas mãos, as nossas mãos. Falámos há pouco que são 10 anos, é um número redondo enfim, é uma banda que se vai mostrando e vai editando discos. A pergunta que se põe muitas vezes é o querer mostrar este disco lá fora. Já falámos isso várias vezes com outras bandas. Temos um mercado, enfim, que é afim, o mercado brasileiro, porque, enfim, conhecem bem a nossa língua, mas que nem sempre é muito fácil de explorar. A pergunta que eu faço, neste momento, para Pedro e os Lobos, seria interessante, de facto, esse mercado? Ou, de algum modo, até para vicissitudes profissionais, torna-se difícil ir mostrar, além de fronteiras, este seu novo disco? Não, é assim, eu gostaria de... Nós temos agora uma possibilidade de tocar no estrangeiro, está quase fechado... Temos quase datas fechadas no estrangeiro, e, curiosamente, serão em países... mais da Europa Central, mais quase da Europa de Leste, ou Letónia, Lituânia, por aí. No entanto, o Brasil, eu penso que o problema que Portugal tem com o Brasil muitas vezes é uma questão de distância física. E essa distância física, por vezes, encarece os custos de deslocação, não é? Claro. Porque sabemos perfeitamente deslocar uma banda sai muito caro, não é? E acho que essa é uma das grandes barreiras que existe entre Portugal e Brasil. Curiosamente, temos algumas rádios locais brasileiras que nos têm também solicitado o disco e que sei que estão a passar a nossa música, o que é bastante curioso, não é? Pois bem, eu vou-lhe, enfim, desvendar, enfim, uma coisa que pode ser interessante para vós, e do nosso ponto de vista é sempre. Nós temos, Rádio Boa Nova, um contacto com uma rádio finlandesa, da qual vamos partilhando, inclusive, músicas, portanto, coisas que nos vão enviando, e pontualmente nós vamos enviando coisas também. E, curiosamente, mal tive acesso ao vosso tema, portanto, Corro com o Vento, foi um dos temas que partilhei. Portanto, enviei, com indicação de quem era a banda e, enfim, do vosso historial, e voltei bem, vou tendo o feedback daquilo que eles vão tendo. Os finlandeses são um público muito adepto do rock, do blues, volta e meia, enfim, e do próprio heavy, etc. E volta e meia gostam de... Quando enviamos, fazem comparações entre bandas e aquilo que ouviram, e se gostaram, não gostaram, e o que é que lhes parece, não é? Curiosamente, com este tema, e por isso que queria falar consigo, falam-nos de referências, daquilo que lhes parecia, de facto, a música, mas o que eles enunciam nisto é a semelhança que eles encontram com o blues, mais do que provavelmente com o rock. Isto é algo que o surpreende, não? Não, eu sou um fã de blues, sobretudo dos blues mais antigos, os blues acústicos, do Robert Johnson, e depois mesmo daquele iníciozinho elétrico dos Rolling Stones. Eu gosto muito de blues europeu, não só de blues americano. E não me surpreendo, porque a minha fórmula e forma de ter despertado interesse na guitarra foi exatamente com os blues, não é? Portanto, olha, a vossa música anda a passar na zona de Oenço, portanto, bem juntos, quase à Rússia, da zona de Oenço, na Finlândia. Portanto, olha que bom. Enfim, é sempre mercados, seja como for, estão abertos, não é? E isso é bom que de facto saibamos que eles de facto estão a dizer. E digo-lhe, mas, enfim, já fizemos isto com vários autores, etc. Mas, por exemplo, curiosamente, e podemos adiantar, o caso da Dório Zambujo, estão sempre a perguntar por mais. Portanto, como vê, desperta neles alguma curiosidade. E têm muita curiosidade para aquilo que é feito na língua portuguesa. Mais do que aquilo que é feito, de facto, numa língua inglesa, que possa até ser afim e perceber. Mas, enfim, olha, são coincidências e interesses que às vezes durassem interessante para as bandas, para terem noção. Cruzamos o Alentejo no silêncio do calor. Suspendemos o tempo até se extinguir a dor. Porque a história é mais forte. Salto na escuridão. Falámos aqui da venda, falámos aqui dos concertos e, Pedro, seguramente não vamos estar mais de 10 anos para sem falarmos, portanto, porque mal parecia. Agora vamos estar atentos àquilo que vai ser feito E antes de ir embora, há uma coisa que não podíamos deixar de falar. As bandas, como o vosso caso, de facto, a questão de Almada é um selo. Portanto, a Almada desde sempre teve várias bandas e que vão surgindo umas em função de outras e até com colaborações. Pedro e os Lobos, se tivesse surgido, enfim, em Coimbra, porque não? Em Coimbra, iria sempre, por via de Pedro Galhosa, iria sempre acontecer, ou efetivamente a Almada teve algo que veio a poletar o crescimento da banda? Eu penso que não. Eu penso que não teve. Acho que não tenho uma ligação direta com esse movimento. Até porque, assim, para ser sincero, esse movimento das bandas da Almada esbateu-se muito nos últimos 10 anos. Uhum. Nos últimos 10 anos. Aliás, não foi só a Almada, eu penso todo o movimento, a introdução dos computadores, do excesso de computadores na música, fez com que a música, de uma forma geral, se tornasse mais solitária. E o movimento artístico acaba muitas vezes por acontecer cada um no seu quarto. Sim, sim. E eu acredito, pronto, assim, mas eu acredito sobretudo que a Almada não... não, assim, se eu estivesse em Coimbra, se estivesse em Castelo Branco, se estivesse em Braga, eu acho que tinha feito as coisas exatamente da mesma forma. Acho que não há uma relação direta com o facto de ter vivido em Almada, não. Muito bem. Pedro, olha, foi um prazer falar consigo e obrigado pela disponibilidade para a Cuba Nova. E claro, a porta está aberta, agora só falta que o Pedro marque datas. É só dizer as datas que, naturalmente, teremos todo o gosto de saber o que anda a fazer enquanto Pedro e os Lobos e, enfim, e outras coisas que possam afins. Eu seria um prazer realmente tocar em Oliveira do Hospital, porque nunca estive lá. Tivemos já em Castelo Branco e penso que se calhar voltaremos a estar em breve. Uhum. Está a ser negociado. Sei que vamos estar também na zona de Viseu, mas realmente em Oliveira nunca tivemos e seria um prazer podermos vir a estar com este disco, como é óbvio, não é? Muito bem, vamos ver se os responsáveis nos estão a ouvir e se pensam da mesma maneira. Um abraço, obrigado por tudo. Tá, um abraço. Passa-me segredos para a sorte, afasta pronúncios de morte. E tu que tudo podes, eu sou apenas um desertor. É perder.